controle 120.8 e o transponder 5515. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 09. Gente, chame em posicionamento no 09. No 04, confirmando, então 3304. Sul, Leda. Obrigado, Leda, 3663 para o 340. Nós já tínhamos autorizado previamente o CNR no 01, no após iremos autorizá-lo. Bem, como é que você está? 0548. Oi, Capitão Black, estou voando aqui. Situação Parará Bazi, sem comunicação com o centro de Recife, mantendo o 095. Olhe, senhor, prossegui então, visual especial. Centro Recife anteriormente? Não, não consegui em nenhum momento. Qual a sua procedência? Situaçu, Sierra Novembro, em Aquitango, direto para Aracaju, no 095. Eu sou estacionado código 5140. Afirmativo, eu decolei de Conquista e antes e já fiz o plano direto para Aracaju, depois Recife, ok? Eu decolei de Conquista para Yanquitango e depois decolou para Aracaju. Afirmativo. Sim, mas o senhor não pode usar o mesmo código transponder de um outro plano de voo. O senhor tinha que estacionar 2000 até conseguir contato com o Cetro. Ok, ok. Equipamento automático, direto. Gente, acione o código 0124 e aguarde contato radar. Eu vou fazer por frequência livre para a coordenação. E o passarelo 2223? Voador azul 4299, gate 8 para pushback, acionamento. 4299, nós temos dois Airbus da TAM, um ingressando no 11 e outro no 09, então após o segundo Airbus que vai ingressar no 09, livre chame táxi. Ok, após a passagem do segundo Airbus, livre a pushback, acionamento azul 4288. Índia Tango Eco, confirme seu estimado para pouso em Aracaju. Gente, contato radar 48 milhas e meia, noroeste de Salvador. Decolagem, vento norte, 49. Tem decolagem autorizada da 10, Bruno 923. Quem ingressa na 17, a parte alinhada pronta. Então 3663, chame Recife 251. Bruno 251, 3663. Boa passagem, general retaguarda. Ok, após o Oceané, iremos coordenar. Nós tínhamos também autorizado o azul no 8. O azul no azul 4299 no 08 já iniciou o pushback? Tá iniciando agora, o 4299. Então, Gol 605, após o Avianca livre, são Itacos. Após, chama ataque 605. Toro Taxi Oceanero 6225 com 077 a bordo, 4 horas e 33 alternando com Confins. E a Índia Alta com espera Torre 186, com no 605 ajustado no 0119, confirmando. 19, 605, obrigado. Toro Taxi Oceanero 6225 com 077 a bordo, 4 horas e 33 alternando com Confins. Alfa. Solo Salvador, eu tô 3304 na posição 04 para puxa acionamento. São 3304 no 04 já aguardar. Sente na sua escuta. 08-1208. 208, bom dia. Oi, bom dia, Oceanero 6225, aproximando ponto espera, ponto. 6225, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, vento norte, 4 nós. Ali decola na 10, Oceanero 6225. Peço o banco 360, direto da... Quilômetro autorizado decolagem, vento 02039. Salvador, para o táxi azul 4299 com 95 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Salve? 95 a bordo. 95 Azul, vai prosseguir táxi até o Travesso 06, aguardando o Boeing da Gol, após segue o mesmo via Pátio Indy Alfa, quando então chama a torre no ponto fera em 1186. O ajuste agora em Salvador no 019. Prossegue táxi até o Travesso Gate 6, após segue Gol via Pátio Indy Alfa, ponto fera do 10, torre 1896, ajuste 4249. Controle Salvador, Oceanair 6311, bom dia, transfere, está cruzando 230 em descida, 160 restrito, com a informação Índia. 6311, nossa identificação, chegada bom, se desce para 2000 pés, ajuste no 0 da nave. 6019, informação estabilizada, 6311. Golf, quilômetro, mantenha-se a 1000 pés, no axé, direita, controle, 1208. Pressão. Confirme quem chama o solo, eu não recebi, mensagem muito baixa, muito baixa. É o Oceanair 6312 para Recife 390, ciente da informação mundial. Ok, 6312 Recife, prepare a Pucacazu e aguarde o cópia. Aguarde. Para o táxi Gol 1605, PLB de 145, 3 horas e 29, alterna Campinas. Via Indy Alpha até o ponto de espera, quando então chama a torre 1186, ajustado no 019, bom voo 605. Obrigado. Azul 4299, segue então o Boeing até o ponto de espera da 10. Visual Boeing, primeiro até o ponto de espera da 10, azul 4299. 4304, coordenem com a equipe de solo após a passagem, lembrar da Azul, livre posicionar no 4, chame táxi. Sente após a Azul, vai chamar para o táxi do TAN 3304. Decolado de Salvador, 12, controle, 1208. 1208, 6225. 58. Decola pista 10 com curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. O controle opera em 120, décima 8. Aciona 55, 13. Coteje. Recepção 0 para a pista. Pela APA, Puca, Caju. Decolada 10 com curva esquerda após decolagem. Confirma apenas o nível? 350. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 10. 923, chame centro Recife, 1251. 1251, bom dia, no 923. Trip 5221. Privado na remota, reportar seu trip. Reportará. 605, autorizado decolagem da 10, 30 homens trabalhando a lateral direita da pista. O vento 02039. Trip decolagem, 605. Azul 4299, pronto, ponto de espera no zero. 4299, ciente, mantém o ponto de espera. O senhor vai aguardar 3 minutos após a decolagem do voo, devido a estamento, perfil de saída e mesma rota. 4299, ciente. Declarou 5, controle 1208. 1208, 605, boa. Azul ali mantendo 10. Ali mantendo 10, azul, 4299. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1605, decola. 605, contato Roberto, voo 360, da El. 360, da El, 605. Farol da Barra, Golfo Quilótica. Golfo Quilótica, frequência livre para coordenação. Pronto para o táxi. Direita, ponto de espera 18.6, o ajuste 1.019, vou ver. Direita, 18.6, 1.019, obrigado, bom trabalho. De Puído, vou chamar 625. Confira. Pro de Puído pro 6225, autoriza? Fora da terminal, só com o centro Recife. Aguarde contato. Sente. Delta 3304, pronto, ponto espera. 3304, após o azul ali mantém. Após o azul ali mantém, 3304. 4299, autorizada a decolagem, 360 graus, 39. Nível de decolagem do ano 0, azul 4299. Chame 6225, chame Centro Recife, 2685. 1-2685, 6225. O Juliette Serratão para serviço de formação e alerta, frequência do Centro Recife, 1288, ao termo 260. Obrigado, bom dia para todos nós. 5811. 5811 Guarulhos, Aguarda Cota, 2019. Bacana, muito salário. Oi, Salvador, bom dia. O azul 4299 decolou, passa 1500. 4299, suba restrito nível 340. Para nível 340, azul 4299. Oi, Salvador, 5221. 221, manter ponto de espera. Manterá. Autorizada a decolagem, 310 graus, 49. Decolagem 3304. Chame Centro Recife, 251. 251, 6054. 3-1-1, está estabilizado, localizador. Continue guardando pista livre. Guardando pista livre, 6-3-11. Obrigado. decolagem, vento norte, 2 nós, ajuste no 0. Contato radar, subo 380. Recepção 380, 3304. Salvador, bom dia, voo 982, teste da Índia. 982, chegada Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 019. Mari, 2000 pés no 019, voo 982. Índia Tango Eco, tente contato com o controle Aracaju em 203. Caso negativo, retorne a esta frequência. Tango Eco, 203. 5811 para Guarulhos 360, pronto para copiar? Está pronto, 5811. Autorizado, Guarulhos 360, decolou no zero, curva direita, saída é a Dael, Leda Bridge, onde intercepta a Pêndulo 16 e após segue a rota do plano de voo. O controle de Salvador opera em 1208, a senhora é 5535, coteja. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, decolada 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, após a Pêndulo 16. Controle 1208, aciona 5535, 5811 na posição número 2. Quando pronto, seu impulso back acionamento, o cotejamento está correto. Quando pronto, vai chamar o 5811. Um abraço. Controle em Salvador, 5221, transfere. Salvador, eu estou 3487. Zero. Para o 200, tipo 5221, libera da restrição? No momento não será possível. Ok, 5221. Temos aprovados ao nível 300, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 300, decola pistão no zero, curva direita, a saída é a Dael, Leda Brise, intercepta o Pêndulo 16, após segue a rota do plano de voo. O controle, operem 1208, a senhora 5530, coteja. 300 para Guarulhos, sai na Dael, Leda Brise, após o Pêndulo 16, segue conforme o plano. 208, controle, 5530, transporte. Correto. Quando pronto, o senhor me puxa o back acionamento no 1-1? Chamará isso mesmo, 1-1. Obrigado. 4299, chame centro Recife, frequência 251. Recife 251, azul 4299, bom dia. Bom dia. Aguarda a pista Juliette, 39. 3304, chame Recife 1288. 288, bom dia. Essa é a Juliette, 39. Juliette, para o 05. Tempo, obrigado. Após uma centena, voa direto Conquista. P5221 após o nível 100, direto Conquista. Se após o nível 100, vai voar direto Conquista, P5221. Alô, EB 58111, posição número 2, acionamento pushback. Livre, chame táxi. Livre, chame táxi, 5811. Acionamento Bolchaner 63112 na posição número 10. Autorizado, chame táxi. Câmara. Tá 3859, formação Índia. Tá no gate 9 pra Curitiba. 3859.